Gostas as inteligentes. Rebolou na sexta, quanto grana na segunda. Fazendo pose pro flash, troca wave, troca lace, troca unha. Assim que a mágica acontece. Ganhei alguns haters depois de ganhar umas views. Eu ganhei mais responsas depois que o cachê subiu. Eu não quero que me ame, mas espero que respeite. Sua mãe deveria ter sempre usado o deal. Sold out nessa casa, pareço uma cafetina. Se você não tem a grana, então não vai me ter à vista. A musa dessas gostosas, faço negócios vestidas. Se o foco é uma lote, tenho que ser mais concorrida. Então eu que tô te dando um trabalho. Isso faz parte da minha postura de chefe. Não tem assunto, mas procura um debate. Se você sair chorando, eu juro não vou ter pena. Gostas as inteligentes. Rebolou na sexta, quanto grana na segunda. Fazendo pose pro flash, troca wave, troca lace, troca unha. Assim que a mágica acontece. Gostas as inteligentes. Rebolou na sexta, quanto grana na segunda. Fazendo pose pro flash, troca wave, troca lace, troca unha. Assim que a mágica acontece. Isso tá ficando perigoso. Que pra ter mais views no rap, eu vou ter que ter agora um par de rom, pom, pom, pom. Carro com cheiro de novo. Um banco todo de couro. Isso pra mim ainda tá pouco. Se eu dobro a meta, lucro em dobro. Só o lucro me interessa. Eu sou a coisinha certa no traço que tava torto. Postura de chefa, chefa, chefa, chefa, chefa, chefa, chefa. Postura de chefa, chefa, chefa, chefa, chefa, chefa, chefa. Postura de chefa. Gostas as inteligentes. Rebolou na sexta, quanto grana na segunda. Fazendo pose pro flash, troca wave, troca lace, troca unha. Assim que a mágica acontece.